321? Pelé 6321, pista no zero, aliás, Matheus. Matheus, aéreo, 128-35, câmbio. 28-35, tá 3805. O Nezero informa que a aeronave da companhia já está iniciando o pushback no portão 11. Assim que a mesma inicial, tá, eu autorizarei se o parqueamento até a mesma. É, senhoria, muito obrigado. Comandante, boa tarde, 8487, prossegue via Alfa Kilo para o 43, atentando a sinaliza 2. Via Alfa Kilo, 43, atentando a sinaliza 2. Aralcástica 3193 com 173 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. 173 a bordo, confirme a alternativa e autonomia, por gentileza. Alternativa é Campinas, com autonomia de 3 horas e 20. Gente, segue taxi, VNV Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 18 decimal 95, QNH 10 no 4, bom voo. Rio 14, ajuste, ponto de espera, torre 1895, da 3193, boa tarde. 23560, após a aeronave da companhia, Passat autorizado ingresso via Juliette, portão 11. Após a aeronave, vai prosseguir via Juliette para o número 11, tá? 3560, obrigado. Turno 825, seguirá a aeronave da TAM, Juliette, portão 7. Segue o TAM, Juliette 7. Oceano 6142, passou o nível 150, chame Recife 12545, Oceano 6142. Obrigado, boa Chegou Serra para Vitória da Conquista. Confirme o baixo que se encontra. Gente, para Conquista agora instante cópia. Vamos checar o transponder junto ao centro. Salvador, está 3193, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Três 193, autorizado alinhar e decolar 510, vento 140 graus, 14. Alinha e decola 10, também 193. Deixa eu correr o instante copy, o azul 4065, prepare saída da El Lena, ótima. Oceano 6315, chame Recife, a frequência 12835. 12835, Oceano 6315, obrigado, uma boa. Boa. Do 4065 para Campinas, Copias? Rodou Campinas, 320 autorizado, via pesando no 0, pubave, pesando no 6, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, ótima. 1208 controle, 5437 no transponder. A3193, decolada 57, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, boa. Controle Salvador, boa tarde, está 3193. Então 3193 ao controle, contato radar estabelecido. Após 2000 pés, curva à direita para Leda, após Leda, Irume. Suba e mantenha nível 100 devido tráfego. Sobe e mantém uma centena após 2000, direita Leda, Leda e Irume. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2705, diante da novembro, está prosperecida. Azul 2715, este é o controle Salvador, prazer falar. Vou ir para o Terra Vida 366, desça para 8.014, aproximação Renato. Aí sim, já desça 366 para 8.014, obrigado. Aprove e desce. Serra Vitor 366, aproximação, reduza, chega o trem, chame torre, 11895, gol 738. 295, boa, até daqui a pouco. Sol da pista 17, primeira curva à direita, saída Arbor 1, após Arbor 1, Elefa, após Elefa DCT, Oploy, após Conforme. 120, decima 8, controle Salvador, 5474, transponder. Nós informo uma roçadeira efetuando o corte de grama lateral direita da pista, além dos 50 metros de segurança aí. Não interferindo no seu pouso, pouso autorizado. Livre pouso no zero, ciente das obras aí, eu vou 732. 3193. PNH 10 no 4, bom voo, boa tarde. Salvador, só para saber se a gente vai participar, já apareceu para você. Charlie, você é acionamento autorizado, parte da Abaia Terra, reporte para o táxi. Informado agora na sua posição de 3 horas, superado o Suba sem restrições, Cami. Sobe sem restrições, 360, 313, grato. Oceano 6321, passou o nível 155. Chame Recife 1260, Cami. Recife 1260, chame 6321, obrigado pelo trabalho. Nós do Galeão, aguarde cópia? Aguarde cópia, vou no ouvido. Autorizado, chame para o táxi. Golf Sierra, táxi autorizado à esquerda, via pista, pode jogar de ponto, Oscar, Golf Sierra. Solo 03, direita via Foxtrot 121 nesse manobre. Foxtrot 29, boa. Salvador, gol 1732, Foxtrot. 1738, segue via Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante Juliette, gol 1732. Gol 659, Galeão, copia? Copia, gol 659. Salvador Galeão, 360 autorizado, via P novembro 857. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208, controle, 5453 no transponder. Salvador 360 Galeão, decolada 10, 4 novembro 857, saída da El, Leda, Irumi. Controle 1208 e o transponder 5453. Correto, sim, para pushback, fundamento. Positivo, rumba 4-2. Tá Latam Oscar Golf C, autorizado a decolar de pistão 7, vento no 30 graus, no 2 norte. Boa tarde, Chanel 6227, está novembro, autorização Galeão. Chanel 6227, Galeão, aguarde cópia. Subiu sem restrições, o 27 no centro. Tangosta Golf Serra, decolado ao 05, controle 1208, bom voo. Obrigado, Oscar Golf Serra. Sorrido 2230, controle, boa tarde, vou para Serra Vitor 366, quando pronto, descer para 8000, ajuste 104. 8000, 362, vai lá na frota, 366. Controle, Salvador de Papatango, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, restou o controle, contato radar estabelecido, curva direita, Roy Arbo, suba, sem restrições. Direita árvore, três restrições, 1 a centena, Oscar Golf Serra. Galeão, copia? Copia. Salvador Galeão, 360 autorizado, via P9M 857. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. 1208 controle, 5464 no transporte. 60 autorizado para o Galeão, Upper November 857, Paulo 10, curva à direita, da El, Leda e Irumi, 728 a controle, 5464 no transporte. Leva o time para pushback, seu Neto. Bora. 3500 autorizado, Renato. 27. No 7, no 4, número 2, no setor, aguarde para o pushback. Valeu, 207. 465 da Azul, 128 a bordo, 4 horas e 30 da autonomia, alternativa é Serra Brava, Golfo Lima, instruções para o táxi. No 4065, autorizado o táxi via Engenho Alfa, no ponte Esperadão no 0, torre 1, 1895, QNH no 0, no 4. Engenho Alfa, ponte Esperadão no 0, torre 1295. 0 no 4, ajuste 0 no 7, após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no plantão 4, time para o táxi. Confirme que o 2017? No plantão 04, está autorizado o pushback, time para o táxi. Ele está no táxi 2017. Tudo quanto 462, esse é o controle, meu cordial. A senhora é dedicação. Tudo quanto 462, contato radar estabelecido. Azimuth 22361 no milhas. Vou para Serra Vitor 366, desse para 4014. Azul 4065, pistão no zero. Autorizado a linha de decolar, vento no 40 graus no 0 nós, ajuste retinho para o 0 no 4. Informo o trator, efetuando manutenção da grama lateral direita, além dos 50 metros previstos na margem de segurança. Então, o trator na direita da decolagem, do 40 graus, a linha de decolagem, pistão no 0. 62, é o Serra Vista 366. Gente, eu gosto de cópia o Romeu Papatango. Confirme apenas o nível, será 065? PLB01 e o nível 065, Romeu Papatango. Gente, eu gosto de cópia. .275 na final, cheque o trem, torre 11895. Torre 18 na 100, grato, boa tarde. Boa. Papatango, Romeu, Papatango, copia a conquista no 45. Afirmativo, para a conquista, está no 45, Romeu. Salvador, conquista, 065 nível, autorizado, visual, via rota do plano de voo, legal da pistão no 7, primeira curva à direita no corredor, cheia restrita a 1000 pés, 1208, controle Salvador, 5441 no transponder. Salvador, conquista no 065, decolador no 7, curva direita, 1000 pés, corredor a 7, o atorce é o 11895, o motor 5280, confirma o transponder, por favor, para o motor do motor. 5441. Pode confirmar novamente pessoas a bordo e autonomia? Uma pessoa a bordo, autonomia 4 horas e 40 minutos. A gente alterna Serra Novembro e Yankee-Tango? Serra Novembro e Yankee-Tango. Gente, para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1-18-95, que é legal no 04, bom voo. Torre 18-95, vamos comandando o gráfico. Para o táxi, voo 2097, 137 a bordo, 3 horas, altera Porto Seguro. 2097, segue táxi Swing em Alfa, no Ponte Perada 10, Torre 1-1895, que é legal no 04, bom voo. De Alfa, Ponte Perada 1895, 1014, eu ajuste, obrigado, boa tarde, 2097, tá bom. Acionamento e táxi. Táxi Salvador? O Papatango, rompeu o Papatango 045 para acionamento e táxi. Papatango, meu Papatango, acionamento autorizado, parte 5, chame para o táxi. Líder da NASA, chamará para o táxi, com o meu Papatango. Meia 5, vando da El. Azul 4462, voa sobre água, desça sem restrições até 2.500. Certificado de pés, 4462. Desça para 8.000 e voe para o Serra Vitor 366 para a aproximação, Renato. Desce para 8.000, volta, voa direto para o Serra Vitor 366 para a Renato, 3.192. Tango Vitor, Índia Juliette, este é o controle Salvador, retorna visual a 1500 pés, chame Paripe e ajuste no 014, câmbio. Do 2230, qual é a velocidade? 240. Até 180. Reduzindo 180. Acho que eu vou ser direto, Vitória da Conquista. Obrigado, Oscar Gonçalves, direto de Vitória da Conquista. Voo 207 a linha e manter, Vitória. A linha e manter, no zero, voo 207. No 5, solo 17, direita 1219. No 17 no 5, segue Alfa Kilo, bate 3, posição 4 no Romeu. Direita proa 180, você vai navegar no máximo 7 milhas para retornar para o Cerro Vitor 366. Tá além dos 50 metros, ok? Sim, 4462, está autorizado a aproximação, Renan. Ok, tinha 4465. Diga. Após Leda, deve voar Mótiva? Confirma? Não. Eu autorizei quando a decolagem em 2000, voa Leda após Leda Mótiva. Logo, Dael agora, após Dael, Leda. Ah, após Dael, Leda, então. Segue o perfil, 4065. Obrigado. Pessoas e aeronaves neste pátio, táxi até a Papá, chama para ingresso. Temos um Xingu sendo rebocado aí no pátio, ok? Autorização ideal. Geneve 327, Pelhão, aguarde, cobre. Aguarda. 35 Salvador, ajuste 104, desça sem restrições para 8000. 8000, 1014, sem restrições. Teclado azul no 9, controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado, boa tarde, 2017. Viram ativo, bela imagem. Controle igual 2017, boa tarde. O 2017, boa tarde, controle, contato radar, sua sem restrições para o nível 240. 240, sem restrições, igual 2017. Querido 2230, reassuma a navegação esquerda para o Sierra Vitor 366, está autorizada a aproximação RNAV como número 2. Esquerda, 366, para o querido 2230. Sul 4065, chame Recife, frequência 12835. 2835, Recife, Sul 4065, obrigada, boa tarde. Boa. Pode mandar o gol 2017? Autorizado. 4462 em aproximação, reduz a cheque o trem, torre 1-1895. 1-1-8, 3192, desça sem restrições para 2500 metros. Então, 3192, cotejamento estava entrecortado. Desça para 2500 pés. 3192. Positivo. Prazer em forma, pista vista. Tente, aguarde transferência de comunicações. Papatango, Romeu Papatango, táxi à esquerda, via pista, pode tirar de ponto de pista no 7. Táxi via pista, encontrará a pista no 7, com o Desce para pouso. Descendo para 2-0, como número 3, então 3835 Alagoinha, desça para 5000. 5000, está instruído a manter a lateral da pista, né? Além dos 50 metros. E aí, tio azul 4462, livre pouso no 0. Confirme 1-4-0 no 2, certo? Afirmo, 140, uma dúzia. 1014, não tinha, 0, 1 no 4. Ciente, 4462. Bomba, 42, Salvador. Positivo, vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju 1203, boa viagem. Aracaju 1203, obrigado. 32230 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, passaria do 2230. Gente, obrigado, até a decolagem. É. Salvador Batari, passaria do 2230. Embraer 190, está duas milhas para o toque na cabeceira 1-0 e logo atrás um ATR da Passaredo, procedente de Barreiras, que está a 9 milhas da cabeceira. O senhor vai ser instruído a chamar agora 1-1-8-9-5 para instruções com pouso. Papatango Vitor Índia Juliette. Autorizado ao presente final, pista 1-7. Informo o traço TR-72 a Passaredo, em torno de 8 milhas cabeceira no zero. Aproximação autorizada, porém, evite a aproximação simultânea para a pista 1-7, ok? O Papatango, o meu Papatango, está pronto? Atentando a possível estrela turbulência do 190, cruzou hoje, tem condições de decolagem imediata? Meu papatão, pista no 7, decolagem autorizado, vento 120 graus, 129. Vem de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, no 4, 1. Livre táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1, 1895, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, boa tarde, aliás, Delta 3155, autorização para Guarulhos. Então 3155, Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado, vem para o 1-0, curvado e para o 1-6, vem para o 1-0, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Motiva, 1-208 controle, 5511 transponder. Seria 2230, o vento de 1-30 graus, 1-29, tráfego da Colopista no 7. Está mantendo no meu pé pelo corredor Axé, à direita, na linha litoral. o Edovisual chamado para o Eduaché. E estamos zero pouso autorizado, vento 130 graus, uma dúzia nossa. Livre pouso, não no zero, passaremos. Papatango, meu Papatango, na colado aos 26, direita pelo corredor Axé, controle 120.8, não tem volta. Direita, corredor Axé, 120.8, controle, Romeu Papatango, graças. Torre Salvador, gol 1659, próximo ponto de espera da 10, salto. Todo bem, 59, boa tarde. Ao atingir, mantém o ponto de espera. Até em passeio já passou o CA Vito 372, 5 milhas fora a cabeça 10, já compôs o autorizado. Mantenemos o ponto de espera da 10, gol 9659. Pitão e Juliette, continua a aproximação, Pitão 7, aguarde autorização para o pouso de Olim. São 3835, voe para o Serra Vida 367, terça, para 4 mil. Autorizada, Renato. Sinal, Vitorinha Juliette. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização, Júlio. É, Juliette. A intenção é facilitar sempre a vida dos senhores. Oh, obrigado, aqui de pelo depois vai lá para o 360. Sem restrições. Obrigado. É, dessa quanto são? 5 mil? 4 mil. 4, combinado, obrigado. Sou no 620. Mas, vou no 620. Tá passando para Bog, vou ir para Serra Vitor 366 para aproximação da Renato. 366, graças, vou no 620. Mas, 462, Juliette, portão 01. Portão 01, azul 44. Senhor Romeu, Papatango, não recebo resposta do seu equipamento transponder. Vou desligar e ligar novamente o Romeu Papatango, só um momento. Tá, Uno 659, pistão no zero, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha, mantém na 10, gol no 659. Número 327, após aeronave da Azul, parquear no 01 na sua direita, está autorizado, puxa no portão 3, chame para o táxi. Após aeronave da Azul, parquear no 01, autorizado, se tiver questionamento, chame para o táxi, 267. Então, Serra Vista 366, 319. 3192 na final, checa o trem, chame torre, 11895, 3192. 11895, chame. Certo. Controle, é possível prosseguir com o plano, com o Romeu Patango e verificar quanto em solo? 2230, segue Alfa, Juliette, remota 1-2. Alfa, Juliette, remota 2-2. Recebendo o transponder, nem o modo Alfa, nem informação de altimetria, o modo TIAR. Na nossa lateral esquerda aqui, né? Tem aproximadamente de 4 a 5 pessoas, mas estão na área gramada fazendo manutenção. Salvador, boa tarde, praia 31, nós dois, final da 10. Fez 1-9-2, tráfego avistado, repórter CAB 372, baixar para lá. Essa porta lá vai estar travada, então na mesa. Paulo Salvador, boa, gol no 884. Gol no 884, Aracaju, aguarde 4. Aguardando. Pista no 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 129. Associado livre pouso, pista 10, Santa Fe, 1-0. 1-659, decolado 3-0, controle 1-2-0, décima 8, boa tarde. 1-2-0-8, bom gol no 1-659. Controle, boa tarde, gol no 1-659, decolou, cruza 1.500 metros. Gol no 1-659 é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Após 2.000, Leda, Leda e Rômica. Após 2.000, Leda, Leda e Rômica, gol no 1-659, sem restrições. Degoda 1-0, primeira curva à direita, saída Puca, Jamo, Aracaju. 1-2-0-8, controle, 5-4-5-7 no transponder. Sim, a gente está autorizado aí, 230, conforme decola no décimo, curva esquerda, não é isso? Puca, Aracaju, Puca já é um Aracaju, 5457-08, boa noite, 84. Relativo, 5457, o transponder, 1208, o controle. 08, obrigado. Vem para pushback, acionamento. Sim. 3567, Brasília, copia? Outro, Abadão, 3567. Salvador, Brasília, 360, autorizado, via pêndulo 17, conforme. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor 1, relefa. 1-2-0-8, controle, acione 5-4-5-1. Mil pés. Gol retornando pela curva esquerda, farol Itapuã, mil pés no axé, o Romero Batata. Relefa, o controle, Salvador 1-2-0, décima 8, e o código transponder 5-4-5-1. No entanto, eu solicito a coordenação do nível 280, pois estamos limitados devido a uma restrição operacional. Gente, 280, será coordenado com o centro, aguarde o instante na 3567. Gente, estou aguardando na Cisco 3567. Mais essa para 2.500, autorizado a RNAVE. 2.0, 2.500, autorizado a RNAVE, vou nome da zero. Então 3835 em aproximação, reduz a checa o trem, chame torre 11895, 3835. 345, obrigado, até amanhã, amigo. É. Solo, é o passareto. Estamos aqui na 12 e não tem ninguém para me chamar, senhor. Mas está chegando agora, obrigado. Nada. Nada, baixar travado, pode ser a 372 agora liberação para o pouso. O tráfego percebe e a base companhia já na pista. Na 3192, solo 33, libere pista direita via taxi Eco 21 decimal 9. Eco 219, graças a 3192. MZ 27, segue taxi, vem de Alfa no ponto de esperada 10, torre 1, 1895, QNH 10, no 4, bom voo. Direita, ponto 0295, China 6627, QNH 10, no 4. Boa. Boa. Solo, muito boa tarde. O TAM 3192 livrou na Eco. 192, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3192. 3567, na escuta? Chamou 3567? 3567. Prossiga, não se escuta. O 280 autorizado pelo centro, 3567. Autorizado nível de voo 287, TAM 3567. Deixa agora para o pushback. Visual baixar, checar o seu 3835. 3835, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-3-0, graus 1-2-9. Livre Papatango Romeu, Papatango, informe posição. Corredor Axé, através do antigo aeroporto. Ciente. Antes da Juliette, está 3192. Juliette, portão 1-0. Tá, 3192, Juliette, portão 10. Portão 10, 3192, graças. Sou Papa Tango, chame a torre, frequência 11895, voando para o farol de Itapuã, Camilo. Chamar a torre 11895 na proa de Itapuã, Romeu Papa Tango. O Romeu Papa Tango está no corredor Axé com a proa do farol de Itapuã, mantendo meu pé. Gente, mantém litoral, reporte na vertical do farol de Itapuã, o vento é de 140 graus, 129, tensão de pouso com a pista. Sessão de pouso na 17, o Romeu Papa Tango. Sim, então mantém litoral, reporte na vertical do farol de Itapuã, aguardando o contato visual, Romeu Papa Tango. Sim, reportará vertical do farol de Itapuã, Romeu Papa Tango. Salvador Rocha, 6327, pronto, pode ser. 6327, boa tarde, Léo, e mantém 0. Boa, ali, mantendo 0, 6327. O meu Papatango está presente em condições de curvar à esquerda e ir direto para a base pela direita no 7? Afirmativo, tem condições sim. Comigo o Papatango. Gente, então está presente, curte o circuito pela direita no 7, chama de base para a final, baixar travado, ser fábrica. Ciência, reportará na final da 97, o Romeu Papa Tango. Telemetria 55, guarde cópia, prepare, Dael Leda Mótica. Dael Leda Mótica, né? Alto Salvador, da 3567, pushback acionamento, posição 1-1. Após aeronave da companhia passeando 10 à sua direita, autorizado pushback no 1-1, chame para o táxi. Então, após a aeronave parqueando na posição 10, você está fazendo no momento, autorizado pushback acionamento, 3567. 3235, segue alfa, mantenha a estabilidade. 2355, acessou. 3355, Guarulhos, copia? Aqui. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via peso 10 por base, peso 16. Recorda 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle 5532 no transponder. Estamos autorizados, São Paulo Guarulhos, 360. Recorda 10, primeira direita, saída da El, Leda, Motiva. Na peso 10 por base, 16, 208. 3-2, estamos no portão 8, 3-2, 3-2. Solo, o TAN 3-1-5-5, puxa acionamento no 09. 09 aguarde, 3-1-5-5. Guarda. TAN 3-2-3-5. O meu Papatango é atuante? Gente, alongue a perna do vento pela direita, pista no 7, aguarde para girar a base. Estou com 7 da 7 da Gol, próximo, aproximadamente a 7 mil da cabeceira. Caso gire base da presente, vai cruzar simultâneo com o tráfego, ok? Afirmativo, vou alongar aqui, rompe para o passado. 6327, decolado 39, controle 120, décima 8, boa viagem. 108, boa, hoje é 6327. Número 620, na escuta. Baixar, chegado. O número 20, tráfego avistado, trem checado. À esquerda temos um Papa 28 Alfa com Proa Norte na perna do vento pela direita, pista no 7, aguardando girar base para evitar voo simultâneo com seu tráfego na pista auxiliar. Vento 130 graus, uma dos nossos, pista 10, pouso autorizado. Pouso, verdadeiro. Bom, Salvador, Oxanara 6227, estamos no gate número 5, solicita acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado o acionamento na posição, chame para o pushback, o 6227. Chame para o pushback, o 6227. Papatango, Romeu Papatango, autorizado a girar base, chame estabilizado final no 7. Girar base, reportar estabilizado, Romeu Papatango. Solta 3567 para o táxi, temos 185 a bordo, alternando com fins com 3 horas 20 minutos de autonomia. Tem autonomia? 3 horas 20 minutos, alternando com fins. 3567, segue o táxi Rede Alfa no ponto de esperada 10, torre 1895, QNH 10 no 3, tipo voo. Ajuste agora 1013, táxi Rede Alfa, torre 295, 3567. 3835, após a aeronave da companhia, está autorizado Juliette, portão 11. Após a aeronave da companhia, Juliette 11, tá, 3835. O avião está com problema de comunicação, não está funcionando nada. Baixado e travado de fábrica, pista no 7, por autorizado. Por autorizado, Romeu Papatango. Sequência do solo. Zero no solo, aos 4-3, direita, liberando, chame solo 2-1, décima 9, hein? 2-9, igual no 6-2-0. Aguarde para o Puxa no 5. Aguardando, né? Tá, solo, bom dia, agora no 620, liberando a sua escuta. 620, segue Alfa, XMS da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 620. P20, segue Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, segundo 620, por trás. Cinco, após a aeronave da companhia parquear no 11 à sua esquerda, está autorizado pushback no portão 9, chame para o táxi. Após a passagem, chamará para o táxi. Sené 6227, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado push no 5, chame para o táxi. Após a aeronave da Gol, está autorizado para táxi do Sené 6227. 6327, chame Recife, frequência 12835. Recife, 12835, boa noite, Sené 6327. Boa. Papatango, Romeu, Papatango, solos 45. Táxi autorizado à direita, até o pátio 5, atenta a movimentação no pátio, pessoas e aeronaves. Nós estamos na frequência livre. Cristiano, 90, tá 3567. 357, 130 graus, 129. Confirme. Afirmo, 8487, autorização Recife, 390. 8487, Salvador Recife, 390, autorizado, vento 17. Decolada pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 120, decimal 8, controle, 5537 no transponder. Qual a frequência controle? 120, decimal 8. 567, decolada 247, controle 120, decimal 8, ajuste ativo 1013, boa viagem. Obrigado, boa preparação. 37, cargo 8487. Eco, Puca, transição Caju, a saída. Puca, transição Caju. Aero, time para Pushback, acionamento, lado final 8487. Chamarei. Controle, contato, radar, suba sem restrições, após 2000, voa direto, elefa, câmbio. Sem restrição, 280, após 2000, eleva, 3567. Romeu, Serra, Golf e Oscar, confirme o destino. Simulado do Dan Plano, a dispersão. Distantinho, Papa Romeu, Serra, Golf e Oscar. Para o taxa de Oxanara 6227, temos 1224 a bordo, 35, alternando Guarulhos. Xené 6227, segue táxi de Engie Alfa no ponto espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 13, bom voo. Pátio Índia, ponto espera 295, 63, 6227, boa tarde. Parceria do 2230, aguarde cobra pra conquista. Segue táxi, vem de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 13, bom voo. Alfa, no ponto de espera da 1095.